E a banda tá boa, ninguém vai sair desse lugar. Quem não veio perdeu, a festa não para. Vibrar com você no meio da multidão é mais que prazer, é pura emoção. Você, oh, oh, oh, oh. Esse lugar, quem não veio perdeu, a festa não para. Dançar com você no meio da multidão é mais que prazer. Levanta essa mão e bate na palma. Oh!